Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews. Participe pelo Face. facebook.com/programe-se no ar. Oi, gente. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Os bichos sempre falam assim. Euronews sempre entra assim. Oi, gente. É, pra espantar aquela tristeza e aquele mal-estar que tá circulando aí a sua casa e a sua vida, só alegria e diversão. Tá começando agora aqui o nosso Super Programe-se. Participe pelo Face, facebook.com/programe-se no ar. E aí, moçada, vamos lá então, a partir agora rola pra você muita música bacana e pra você participar é facinho, facinho. Anotou aí o Face, né? Ou se preferir, entra lá, indica quatro músicas, manda pra nós no nosso e-mail, programa é sua, @hotmail.com. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Facinho, facinho, anotou direitinho aí? Então, ó, seguinte, é só deixar seu recado aqui pra nós e nós vamos mandar aquela alô pra você e tocar as músicas. Você tá afim de curtir quatro músicas na sequência. Pra começar super bem por aqui, tem a galera lá da Rocinha, do Rio de Janeiro, tem a turma que tá curtindo a gente lá, o nosso programa através da internet, tem a Marcinha, tem o Ricardo, tem o Giovanni, tem a Tainá. Turma toda lá, tá filho ouvindo som bacana com o Grupo Bom Gosto, Patricinha de Olho Azul, tem Vitor e Léo na linha do tempo, CPM 22, Pedras, e fechando bem a sequência tem Fernando e Sorocaba com Mo, só aqui no nosso... Participe pelo Face, facebook.com/programe-se no ar. Quero ver qual vai ser. Conta a verdade, meu compadre. Vou dizer. De Black Oracô, relógio paraguaio. Eu já tô quase atrasado pra sair com ela. Tênis do camelô, um perfume de caô. Sem dinheiro na carteira pra sair com ela. Eu preciso de um favor, mas tem que ser um amor. Não tenho um real pra sair da favela. Dia 5 não chegou. O patrão não me pagou, meu cartão já estourou, do meu rolê já era. Pois ela já me perguntou onde eu moro, de onde eu sou, se é de carro ou até que eu vou sair com ela. Não sei se alguém falou que sou pobre e sofredor, que só tenho um barco dentro da favela. O pai dela é doutor, sabe que eu sou cantor. A mãe já me deu um papo pra cuidar bem dela. Olha, eu sou trabalhador, me coloco a seu dispor. Sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela, fé. Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre. O que é meu é dela. Hoje eu quero ver se ela me ama. Eu vou contar que moro na favela. Mas se ficar de caô, vou terminar com ela. Mas se jurar seu amor, eu vou casar com ela. Vem, rapaziada. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou Legonha, Patricinha, Loura de Olho Azul. Os playboys ficam de bota recalcado. Eu sou pobre quando eu vou no bairro dela. É maior zum, zum, zum. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou Legonha, Patricinha, Loura de Olho Azul. Quer sair do bairro nobre pra casar com cara pobre. Ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Então já que é assim, quer ficar perto de mim, pode trazer suas mãos, um jogo de panela. Vai passar pelo salão, bem do lado do valão. Suas ruas mais pra cima já é minha viela. Ela vem da zona sul, isso aqui não é comum. Mas nega do siriguito, já quer deitar com ela. Geral de zuzuzu, vou até com um por um. Tá fazendo fila pra fazer fofoca dela. Disse que me ama assim, posso não ter didi. Quer fazer um neném morar na favela. O que ela viu em mim? Pelo Pichai, terminou com o primo, aquela do bairro dela. Vou ver com o vizinho, falou que é bem baratinho. Pra poder caber minhas coisas, mas a estralha dela. Vive bem de mansinho, namora devagarinho. Acorda só com o bicho, manda cantar. Vem, rapaziada! Ela na zona sul, sou Negão e a Patricinha Loura.

Beleza, moçada? E daqui a pouquinho, após o nosso Pit Stop, tem muito mais pra você. Programe-se. A gente dá um tempinho básico aqui, voltamos já. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Ironildo Tex e o Programe-se. Oba, sou eu mesmo. Tamo lá, de volta aqui no seu Programe-se. E você que tá vindo participar, anotou direitinho aí o nosso e-mail, né? Tá bom? Anotou não? Que isso? Ainda não? Ó, programa é sua, @hotmail.com, na página do nosso Facebook, é facebook.com/programe-se no ar. E claro que a gente toca aí a sua sequência de música favorita. E vamos que vamos então, agora Programe-se. Com Ironildo Tex. Continua, nosso programa se não para não. Agora sim, como eu falei pra você, vamos lá então. Participação do Thiaguito, do João, do Eleomar. Estou hein? E também da turma que tá plugado com a gente ali em São Paulo, no Manhã Júnior. Então todo mundo lá plugado na internet pedindo som, Hugo e Thiago. Se cuida, Anitta, não para. Tem Guilherme Santiago, Noitada. E fecho na sequência, tem Grupo Revelação, Mulher Traída. É só no nosso programa. Programe-se com Ironildo Tex. Fiz tudo do jeito que você pediu. Saí com cuidado depois que dormiu, pra não te acordar. Quase nem toco os pés no chão. Apaguei os rastros da noite de amor. Recolhi as coisas que você deixou. Desliguei o rádio, mas quando fui sair, meu coração pediu, eu tive que atender. Deixei um bilhete escrito pra você, que nem sei se vai ler. Se cuida e não some, por favor. Eu sei, foi só uma noite de amor. Me liga quando quiser conversar. Me chama pra o que você precisa. Se cuida, mas não esqueça de mim. Nem eu sei porque estou agindo assim. Não deu tempo nem da gente se falar. Mas agora sabe onde me encontrar. Meu coração pediu, eu tive que atender. Deixei um bilhete escrito pra você, que nem sei se vai ler. Se cuida e não some, por favor. Eu sei, foi só uma noite de amor. Me liga quando quiser conversar. Me chama pra o que você precisa. Se cuida, mas não esqueça de mim. Nem eu sei porque estou agindo assim. Não deu tempo nem da gente se falar. Mas agora sabe onde me encontrar. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Hoje você pode chegar que eu tô querendo. Você pode até só olhar, mas hoje eu quero bem. Aproveita que hoje eu tô querendo. Pode chegar e não para. É só por hoje que eu estou querendo. A gente vira, se acaba, vai descendo, vem. Se tu aguenta, descobre.

cheia de mágoa. Essa mulher já tá cheia de mágoa. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Essa mulher tá cheia de lamentos. Essa mulher tá cheia de lamentos. Porque brincaram com seu sentimento. Porque brincaram com seu sentimento. A mulher quando ama se entrega pra toda a vida, mas se for enganada com as coisas que Deus duvida. É verdade. Ela é uma dama que honra a fidelidade, mas também extermina quem age com falsidade. Muito mais perigosa que bala perdida. É mulher traída. Ela joga granada e depois sai batida. É mulher traída. Que coloca chumbi preparando a comida. É mulher traída. Que adora dar banho de água fervida. É mulher traída. Oh! Cheia de mágoa. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Essa mulher tá cheia de lamentos. Essa mulher tá cheia de lamentos. Porque brincaram com seu sentimento. Porque brincaram com seu sentimento. A mulher quando ama se entrega pra toda a vida. Se liga. Mas se for enganada com as coisas que Deus duvida. Ela é uma dama que honra a fidelidade, mas também extermina quem age com falsidade. Muito mais perigosa que bala perdida. É mulher traída. Ela joga granada e depois sai batida. É mulher traída. E coloca chumbim preparando a comida. É mulher traída. Que adora dar banho de água fervida. É mulher traída. Que deixou uma mané de espinhela caída. É mulher traída. Se não pega na volta, ela pega na ida. Mulher traída. É mulher traída. Fervida. É mulher traída. Que prepara um suquinho com inseticida. É mulher traída. Que devolve o chifre na mesma medida. É mulher traída. Que deixou uma mané espinhela caída. É mulher traída. Oh! Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Muito bem, vamos lá então, viu o que rolaram aqui na sequência, pra galerinha que tá curtindo a gente lá em Munhoz Júnior, rolou aí o som legal com Hugo e Thiago, Anitta, teve Guilherme Santiago e fechou legal com o Grupo Revelação, Mulher Traída. Daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso... Programe-se com Mironildo Tex. De volta no seu rádio. Programe-se. Mironildo Tex. Toca sua música no Programe-se. Bom, gente, estamos de volta aqui no nosso Programe-se pra arrebentar com muita música gostosa. E pra você ligadinho aí em todo o Brasil, curtindo sua musicão, tá afim de mandar o seu recado, seu alô? É só mandar vir aqui no nosso e-mail, tá bom? Programe a sua, @hotmail.com. Ou se preferir, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. E aí você vai curtir só as melhores. Participe pelo Face, facebook.com/programe-se no ar. Não para! Bom, então, agora tem mais participação. Essa aqui vou mandar pra toda a galera do Espírito Santo e também pra turma do Berizal. Galerinha da cidade de Berizal e Mantenópolis. Todo mundo plugadão aqui com a gente, curtindo só musicão. Agora tem o som bacana do Luan Santana. Garotas não merecem chorar. Paulo, Vagalumes, João Neto e Frederico. Que crime perfeito, quase não sai. Jota Quest mandou bem. É aqui no seu Programe-se com Mironildo Tex. Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte.

chegou que nem água pra sede. Me desejou que foi tudo de vez, de vez. É novidade que tá passar bem. E no final é só eu e você. Yeah. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora, e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora, e caminhando, e caminhando. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. E aí, que tal a sequência? Gostou? Luan Santana, Paulo Vagalumes, foram ainda Gilberto e Frederico, e tem também o Sou Bacana com Jota Quest. E daqui a pouquinho a gente continua trazendo muito mais pra você. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Participe pelo Face. facebook.com/programese-no-ar. Oi, gente! De volta aqui no nosso Programe-se, que tá bom demais! Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô pro meu amigo Aurisson lá no Munhoz Júnior e também pra sua esposa. Ainda pra galera do bairro 120 em Santana de Parnaíba. Todo mundo curtindo aqui o nosso Programe-se. Participe pelo Face. facebook.com/programese-no-ar. Olha então, e continua, né? Claro, continua aqui pra você ligadinho sempre, sempre. E da fim de pedir uma alô, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima noite pra você. Pode ligar aqui, tá bom? Pode ligar aqui no nosso Programe-se. Entra aí no nosso Facebook também. Manda as suas quatro músicas lá que você tá vindo curtir aqui na página também do nosso Hotmail, tá bom? programeassumba@hotmail.com. Vamos mandar então esse aqui para Maria da Paz, para o João Mariano, também para o Francisco e o grande Everton, que tá curtindo a gente em Morro Doce, São Paulo. Tá plugado aqui no Programe-se. Participe pelo Face. facebook.com/programese-no-ar. Muito bem, agora sim tem participação. Essa galerinha, claro, vai curtir uma sequência que eu adoro pra caramba. É, vamos curtir então o último bloco aqui com Simone e Simara. Eu te esperarei, eu te esperarei. Lucas Lucor, com Som Pra Te Fazer Lembrar. E Sorriso Maroto, Fofinha Delícia. Fechando legal, tem Michel Teló, Amiga da Minha Irmã, que é tudo ao vivaço. Só pra você ligadinho, curtindo aqui com o Tex. Programe-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com quatro músicas e envie para o e-mail programe a sua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Sucesso novo! Simone e Simara, as coraguinhas falando de amor mais uma vez!